A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você sintonizado nas ondas da Voz da Rússia. Estamos iniciando direto dos estúdios em Moscou mais uma edição do programa Onda DX, a emoção do rádio nas ondas curtas. A apresentação e edição deste amigo de vocês, Jonas Bernardino. O programa de hoje traz informações aos nossos DXistas, registra sua participação, atende pedidos e tem ainda participação especial. Fique sintonizado no ar o programa Onda DX. Dos ouvintes. Atenção para este comunicado. Teve início no dia 1 de dezembro de 2010 a pesquisa DX2010, patrocinada pela Associação DX do Brasil. Esta já é a 16ª edição desta pesquisa, que escolherá os melhores nas ondas curtas do ano de 2010. Este ano, como em anos anteriores, não teremos votação online pela internet. Os interessados em participar poderão solicitar o formulário impresso à Associação DX do Brasil. Anotem o endereço: Caixa Postal 4, Santa Rita, Paraíba, Brasil. O CEP 58300970. As principais emissoras internacionais que mantêm parceria com a Associação DX do Brasil também estarão distribuindo este formulário impresso entre os seus ouvintes. As participações ocorrerão entre os dias 1º de dezembro de 2010 até 28 de fevereiro de 2011. Estaremos divulgando o resultado final a partir do mês de março de 2011 pelo site e através do boletim impresso da ADXB, bem como através das principais emissoras internacionais. Ao final dessa pesquisa, faremos um sorteio de alguns brindes que as emissoras internacionais nos enviarem. Então, participem. Peçam o seu formulário. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Este é o seu espaço no programa Onda DX. Envie o seu áudio com notícias do mundo do rádio, com sua história de DXista. E sua participação é garantida em nosso programa. Envie sua participação para ondadx@yahoo.com. Faça como o nosso amigo e parceiro Sérgio Romais, que está com a gente aqui nas ondas da Voz da Rússia. Um abraço aos radioescutas e DXistas sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX da Voz da Rússia. Eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em nome do DX Clube do Brasil, apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas. Fiquem ligados! As transmissões em português da Voz da Rússia vão ao ar no seguinte esquema: entre 23 e 1 hora no tempo universal, em 9.965 e 11.605 kHz. Também entre 0 e 1 hora no tempo universal em 9.865 kHz. E a programação em espanhol da Rádio Nacional da Venezuela pode ser facilmente escutada entre 20 e 21 horas no tempo universal na frequência de 17.705 kHz. A emissora utiliza os transmissores da Rádio Havana Cuba. E o dia 25 de janeiro marcou 76 anos de existência da Rádio Bulgária. No passado, com o nome de Rádio Sofia, a emissora chegou a transmitir em português para o Brasil. Atualmente, pode ser facilmente captada em espanhol. A emissão, que vai ao ar entre 2 e 3 horas no tempo universal, pode ser ouvida em 6.200 e 7.300 kHz. Conforme a emissora, a assunção de Dilma Rousseff na presidência do Brasil promove uma abertura e nova etapa de relações entre o nosso país e a Bulgária. O pai de Dilma nasceu na Bulgária. A presidenta já prometeu visitar aquele país dos Balcãs em breve. E a BBC anunciou que irá deixar de transmitir em ondas curtas em português para a África, sérvio, macedônio, albanês e inglês para o Caribe. Tão logo fez o anúncio no dia 25 de janeiro, A transmissão em português para a África recebeu diversos torpedos de ouvintes de Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Portugal e Cabo Verde, lamentando a notícia. A data para o fechamento não foi anunciada ainda, de acordo com informações de Bruno Marado, de Lisboa, em Portugal. E agora, a última informação deste segmento. A Rádio Belarus transmite uma emissão de 20 minutos em espanhol apenas aos domingos, entre 21h e 21h20 no tempo universal em 6.155, 7.360 e 7.390 kHz. Aqui no Brasil, a emissora pode ser ouvida em 7.360 kHz, com bom sinal. O nome do programa que vai ao ar é Belarus de la A a la Z, conduzido por Rogana Negriza. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Você pediu e a voz da Rússia atendeu. E atendendo os pedidos dos nossos deixistas apaixonados pela música e cultura russa, trazemos a participação especial em nosso programa de Ana Lorak, que canta Dilya Tibya, ou seja, para você. Cartas dos ouvintes, como o Joaquim Carreira Grácio, que mora em Fonte Santa, Marinha Grande, Portugal. Também quem escreveu foi o Celso Ferreira, de São Carlos, São Paulo. O José Celes Brunion, que mora em Barcelona, Espanha, ligado na programação em português da nossa emissora. Ainda quem escreve é o Odilson Gonçalves de Lima, que mora em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O Aloísio José Maranhão, de Cruzeiro, São Paulo. E ainda o Paulo Bolt, de Várzea Grande, no Mato Grosso. Também temos a carta do José Amaro dos Santos, que mora em Moreno, Pernambuco, e do Hugo Ferreira Pinto, de Cajazeiras, na Paraíba. É Jonas Bernardino no comando, sempre pronto para atender ao seu pedido e fazer deste programa o triunfo das emissões em ondas curtas e médias. Onda DX,